Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de ver o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos o que foi mais impactante e mais importante no mundo da segurança da informação. Lembrando sempre os nossos ouvintes que nós estamos sempre abertos a receber vossos comentários, vossas críticas e sugestões. Para entrar em contato conosco é muito fácil, nossas redes sociais. Vocês nos encontram com o nome Segurança Legal ou através do e-mail podcast@segurançalegal.com. Também lembrando que nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você gosta do Segurança Legal, se ele te ajuda profissionalmente, colabore com o nosso projeto. Acesse apoia.se/segurançalegal, escolha uma categoria de apoio ao nosso programa e lá, claro, você tem os benefícios de quem escolhe nos ajudar. Também lembrando que nós temos uma pesquisa onde nós queremos conhecer melhor o perfil da nossa audiência. Se você ainda não preencheu a pesquisa, acesse bit.ly/segurançalegal, lembrando que esse li é com L-Y. É uma pergunta, é um questionário muito rápido, menos de 2 minutos. Nós vamos lá com algumas perguntas, conhecer melhor a nossa audiência. E também gostaria de avisá-los agora no começo que nós estamos lançando a newsletter do Segurança Legal. Por meio dela, nós enviaremos os links das notícias comentadas, os links dos episódios e também notícias gerais e informações sobre o podcast. Para assiná-la, basta preencher um formulário que está disponível no link bit.ly/assine-segurança. Esse segurança sem o C cedilha. Novamente, bit.ly/assine-segurança. E nesta edição, botinetes na campanha presidencial. A segurança da informação em Moçambique. Mais vazamentos de dados em fintechs. Falha Zero Day afeta Windows 10. Mais polêmicas envolvendo dados biométricos. Governo cria carteira digital de trânsito. Entre outras notícias. E vamos a elas. Eleitores de Bolsonaro se infectam com vírus Spambot por conta própria. Um programa de computador chamado Bolsocop foi divulgado em grupos de WhatsApp em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL, visando transformar os seus seguidores em robôs de spam. Como um vírus, o arquivo .exe faz com que as vítimas repliquem automaticamente publicações dos mais variados tipos que sejam a favor do candidato. O ponto interessante é que, nesse caso, as vítimas não são tão vítimas assim, mas sim pessoas favoráveis à infecção. Os robôs de spam, ou os spambots, é um software desenvolvido para auxiliar no envio em massa de mensagens de spam. Normalmente, essa técnica é utilizada para distribuir spam, mensagens de e-mail, né? Mas, nesse caso, ele está sendo usado para disseminar publicações em redes sociais. Segundo uma reportagem longa publicada pelo The Intercept, o Bolsocop foi lançado num grupo público de WhatsApp chamado Resenha Política. Por lá, cerca de 256 pessoas conversam o dia todo sobre política e também sobre segurança pública, além de servir como espaço para divulgação do tal programa. Conforme a reportagem do site, o Bolsocop nada mais é do que uma espécie de browser com as cores da bandeira nacional e que serve basicamente para abrir o Facebook. O usuário deve entrar com login e senha pessoal. Uma vez instalado e logado na rede, o aplicativo começa a postar automaticamente conteúdos dos perfis oficiais do candidato em todos os grupos ao qual o usuário tem acesso e também na sua timeline. A pessoa que utiliza o programa vira um replicador dos conteúdos, dando a impressão que publicamente os assuntos são mais relevantes do que de fato são, e claro, as postagens são todas de forma automatizada. Os criadores alertaram em anúncio oficial que a ideia do software é realmente criar um exército de robôs de spam que combatam as supostas notícias falsas sendo disseminadas aí nas redes sociais sobre o candidato. Porém, há um problema nessa história, porque esse programa viola a lei das eleições, que proíbe o uso de perfis falsos e robôs nas redes sociais para fazer propaganda eleitoral, que, como nós sabemos, não é exclusividade de apenas um candidato, vários outros estão usando esse artifício, estão usando essa técnica de robôs, visando influenciar os eleitores nas redes sociais. Nós tivemos aí já vários casos desde a eleição passada e, claro, nessa eleição não é diferente. Olha, ouvintes, até outubro muita coisa vai rolar. Fintech brasileira de Bitcoin vaza dados pessoais de 264 mil clientes. Agora iremos falar mais uma vez de incidente de vazamento de dados afetando fintechs. A Atlas Quantum sofreu um vazamento de dados nos últimos dias, revelando o saldo em bitcoins, nome, e-mail e telefone de 264 mil clientes. A empresa que trabalha com arbitragem de bitcoins diz que não houve roubo de criptomoedas e que as senhas não foram expostas. No Facebook chegou a circular uma lista com os dados pessoais de 264.189 clientes da Atlas Quantum. Ela incluía aí essas informações, o que também incluía o saldo em bitcoins. Por sua vez, o serviço Revive Imponed, que seguramente os nossos ouvintes já conhecem, reuniu os dados dos vazamentos, visto que eles tiveram aí o acesso a 261 mil contas, sendo que 24% desses clientes da Atlas Quantum já estavam na base de dados do Revive Imponer, né? Ou seja, eles já haviam sido expostos em outros incidentes de vazamento de dados. E essa lista com os dados dos clientes também circulou no PeixeBin, mas claro, o conteúdo foi removido posteriormente. A fintech brasileira publicou um comunicado no domingo passado sobre o ocorrido. Ele foi publicado no Facebook, mas não no site oficial nem no blog da empresa e nem em outras redes sociais. O comunicado da empresa diz, abre aspas, "Ficamos cientes no início da noite de sábado que ocorreu um incidente de segurança envolvendo o vazamento de dados dos nossos clientes. No momento do incidente, tomamos medidas imediatas para proteger o banco de dados e senhas e as chaves privadas permanecem criptografadas." Fecha aspas. O vazamento, nesse caso, pode ser perigoso justamente por incluir o saldo da conta de cada pessoa e formas de contato, especialmente número de telefones e e-mail. No post publicado no Facebook da empresa, tem gente lá comentando, né, que já recebeu ligações de fraude. Um usuário comenta o seguinte, abre aspas, "Acabei de receber uma ligação falando que meu irmão foi sequestrado e queria um resgate em bitcoins." Fecha aspas. Afirmou aí esse usuário em resposta ao comunicado da empresa. A empresa, claro, diz que está monitorando as contas afetadas e trabalhando para ter uma proteção adicional contra fraudes. Para vocês terem uma ideia dos dados vazados lá, algumas pessoas chegaram a ter o saldo lá da conta, né, mais de 100 mil reais em bitcoins, constava lá entre as informações vazadas da empresa, né? E muito bem, para fechar esse assunto, eu quero deixar aqui dois comentários sobre o tema. O primeiro deles, vocês conhecem muito bem, é do Guilherme Goulart e foi postado lá no nosso grupo do Telegram. O Guilherme disse o seguinte, abre aspas, "Um vazamento de dados para uma fintech é o mesmo que uma queda de avião para uma companhia aérea, que justamente os dados dos clientes são um ativo tão importante quanto o avião para a empresa aérea, não?" E o último comentário lá no grupo do Telegram foi meu, sobre esse tema, né? Eu disse o seguinte, abre aspas, "Fintech é o startup querendo ser banco, mas sem investir o suficiente em segurança." Fecha aspas, né? Exatamente, ouvintes. Eu estou fazendo aspas de mim mesmo. Esses e outros temas nós conversamos lá no nosso grupo Telegram. Se você quiser fazer parte, é muito fácil. Acesse apoia.se/segurançalegal. Entre os benefícios dos apoios está o acesso ao nosso grupo. Lá estão o Guilherme, o Vinícius e eu comentando as notícias e os incidentes do dia a dia. Fica então aí o convite para quem gostaria de entrar no nosso grupo. Empresas que oferecem dados biométricos de brasileiros são alvos de investigação do Ministério Público. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu um inquérito para investigar três empresas que comercializam serviço de reconhecimento facial de brasileiros. As companhias CertBio, Cred Defense e Acesso Digital oferecem dados biométricos de brasileiros para diversos sistemas de checagem de identidade, e esses sistemas, claro, são usados por bancos, lojas e outros tipos de empresa. Segundo o Ministério Público, essas empresas trabalhariam com um banco de dados de imagens de mais de 70 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com a portaria, informações divulgadas na imprensa e mencionadas no inquérito indicam que as fotos teriam sido obtidas no Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, SERPRO, a partir das fotos das carteiras de motoristas reunidas pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. No inquérito, o Ministério Público destaca que os sistemas de reconhecimento facial ainda enfrentam problemas, como o fato de não terem a mesma exatidão para identificar faces de pessoas negras com a mesma eficiência no caso de pessoas brancas. Além disso, o documento ressalta que não há clareza de como funcionam os algoritmos dos sites no momento da checagem de identidade, o que abre margem para erros e casos de discriminação. No documento, os autores destacam que o Marco Civil da Internet assegura aos titulares dos dados pessoais o direito de inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como o direito de não fornecimento a terceiro dos dados pessoais, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado. E olha, ainda falando sobre esse tema problemático de biometria, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, abriu uma ação civil pública contra o metrô de São Paulo devido à coleta de dados de passageiros do sistema de transporte paulista. O órgão questiona o uso de um sistema de reconhecimento facial que identifica a expressão dos usuários de metrô e pode, assim, vender as informações para potenciais anunciantes. Os sistemas de câmera com reconhecimento facial foi implementado no último mês de abril pela Via 4, concessionária que opera a linha 4 amarela do sistema de trens metropolitanos aqui de São Paulo. Instalada nas portas de vidro da plataforma das estações, a ferramenta identifica a reação dos passageiros à publicidade que está sendo exibida. O reconhecimento facial do metrô consegue detectar se o usuário está feliz, insatisfeito, surpreso ou neutro em relação a uma propaganda, assim como também coleta dados sobre gênero e faixa etária dos passageiros. Né? O IDEC defende que a prática é ilegal. O maior problema, segundo Rafael Zanata do IDEC, é que o usuário não tem a opção de recusar a coleta dos dados e, como nós sabemos, isso vai contra as leis, né, do Marco Civil. O Rafael Zanata disse o seguinte, abre aspas, é uma pesquisa de opinião forçada que viola a Constituição e várias leis federais e uma prática que vai na contramão da nova lei de proteção de dados pessoais. A biometria é um problema e, como nós temos visto, está sendo cada vez mais usada a nossa revelia. Governo cria carteira digital de trânsito. O Ministério das Cidades e o SERPRO apresentaram na semana passada a Carteira Digital de Trânsito como um aplicativo disponível para as plataformas Android e iOS. O aplicativo móvel reúne a Carteira de Habilitação, que é a CNH, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Digital, o CRLV, que é o documento de identificação do veículo. Até então, a CNH Digital estava em um aplicativo separado, mas na visão dos dois órgãos, o novo aplicativo seria uma evolução da CNH Digital, pois traz aí aos condutores não só o documento da CNH, mas também o documento do veículo, tudo em formato digital, com o QR Code, que pode ser lido, por exemplo, em abordagens policiais, e tem aí a possibilidade de exportar esses dados no formato PDF. Inicialmente, a carteira digital de trânsito está disponível para download apenas para condutores que vivem no Distrito Federal. Até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, os DETRANs de todo o país deverão estar aptos a emitir o novo documento digital. Esse aí é mais um esforço do governo brasileiro, que está investindo bastante em iniciativas para digitalizar documentos e outras coisas importantes utilizados pela população. Nós sabemos que isso traz um lado benéfico, mas também, por outro lado, também pode facilitar as fraudes. Google libera a chave de segurança Titan para mais usuários. A Titan Security Key, uma solução do Google para autenticar contas em duas etapas, foi liberada para mais usuários. Desde julho, a chave física era exclusiva para poucos usuários, mas agora a mesma também está à venda, disponível na Google Store dos Estados Unidos. As chaves custam cerca de $50 e tem opções USB para PCs e também Bluetooth para smartphones. A embalagem da Titan Security Key também oferece um adaptador para USB-C. Os acessórios reduzem os riscos de invasão às contas, porque possuem aí um código de autenticação que é solicitado a cada tentativa de logon, o que nós chamamos de OTP, que é o One Time Password. A ideia é impedir que terceiros consigam acessar as suas informações através da utilização do token físico. Além dos serviços do Google, ele também pode ser utilizado e ele também é compatível com a autenticação de dois fatores usados em outros sites, como Facebook, Twitter, Dropbox, GitHub e outros, pois essa nova chave de segurança do Google utiliza a autenticação FIDO, além dela contar com um firmware próprio capaz de verificar a sua integridade física. Lembrando aos nossos ouvintes que o Google oferece a dupla autenticação já há muitos anos, através do seu aplicativo para smartphones, né? Funciona em qualquer plataforma. E essa solução do token físico, aí claro, ela é recomendada para alguns usuários que queiram reforçar a segurança da sua conta, e também usuários que não querem estar presos a um smartphone tendo aí um token físico. De qualquer forma, a dupla autenticação é uma coisa bastante indicada para todos. Skype ganha criptografia de ponta a ponta usada no WhatsApp. Em janeiro, a Microsoft anunciou que iria implementar criptografia de ponta a ponta no Skype, usando aí a mesma tecnologia usada pelo WhatsApp, onde cada mensagem só poderia ser lida pelo remetente e pelo destinatário. Pois bem, os aplicativos para iOS, Android, Linux, Mac e Windows foram agora atualizados recentemente com um novo recurso chamado Conversa Privada, oferecido aí para os usuários do Skype, mas esse recurso ele é opcional, ou seja, para que você tenha a sua conversa cifrada, é necessário você escolher lá dentro do programa essa modalidade de conversa. O Skype adotou o protocolo Signal, que é usado por padrão também no WhatsApp desde 2016. Ele é mantido pela Open Whisper System e sabemos que tal tecnologia aí, de proteção da Open Whisper é utilizado também em outros programas como Signal, o próprio Facebook Messenger e o finado Google Halo também utilizam esse mesmo protocolo de criptografia, mas da mesma forma como o Skype está adotando, apenas em conversas secretas. Para você que utiliza o Skype, caso queira utilizar o recurso chamado conversa privada, você e seu contato precisam ter a versão mais recente do aplicativo. Esse recurso, né, está disponível apenas para chats individuais e não para chats em grupos. A Microsoft diz que todas as chamadas, mensagens e arquivos na conversa serão protegidos por criptografia de ponta a ponta, sendo que o conteúdo do chat ficará oculto na lista de bate-papo e não aparecerá nas notificações, um recurso aí bastante bem-vindo para quem utiliza o Skype no seu trabalho no dia a dia. Criminosos invadem Dropbox e e-mail de ministro do TCU. Contas de e-mail de Dropbox do ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, o Augusto Sherman, foram hackeadas e os dados foram apagados por invasores. No Tribunal de Contas, Sherman é o relator de auditorias que investigam empréstimos do BNDES no exterior. Entre esses empréstimos aí, as investigações miram países onde houveram aí esses empréstimos realizados em governos passados e que tinham interesses em promover aproximações políticas e comerciais com países como Cuba, Venezuela, Angola, entre outros. Segundo os investigadores que estão cuidando do desaparecimento dos dados, ainda não é possível saber exatamente o que houve devido aos estágios iniciais das apurações e se os ataques vieram de alguns dos países que estão sendo investigados nos casos, nesses casos dos empréstimos. Segundo ainda outros profissionais que estão investigando o caso, estão envolvidos no caso detalhes, né, sobre as invasões feitas nas contas do ministro e os dados que constavam nessa conta do Dropbox, que não foram somente apagados, mas antes de serem apagados foram copiados, e o que também envolveu a destruição de e-mails pertencentes ao ministro. Por isso, em tese, os invasores possuem informações pessoais e também do trabalho de auditoria desenvolvido pelo ministro sobre esses empréstimos realizados pelo BNDES. Fontes no TCU dizem que nos e-mails e na conta de Dropbox não havia informações novas e sensíveis sobre as auditorias em andamento, mas sim relatórios e acórdãos de outros processos que já investigaram e constataram algumas irregularidades nesses empréstimos. Mas seguramente o que chama a atenção aqui dos nossos ouvintes, independente do fato político, é por que um ministro guarda dados tão importantes numa conta de Dropbox. Nós sabemos que tal prática não é muito recomendada. Bancos no Peru afetados por ataques de phishing usando anúncios de Bitcoin. E continuam os ataques direcionados aos bancos na região. Em edições passadas, nós já comentamos sobre ataques sofridos por bancos chilenos. Dessa vez, uma série de ataques afetou diversos bancos peruanos. Um alerta publicado pela imprensa no último dia 17 afirmou que estavam ocorrendo diversos ataques cibernéticos contra os bancos do país. Nas redes sociais haviam quem afirmasse que os ataques estavam ligados a uma campanha de negação de serviço, um DDoS, enquanto ainda outros usuários diziam que poderiam ser ataques de ransomware. Em um post, a empresa de segurança Trend Micro afirmou que analisou a campanha de ataque contra os bancos e ela envolveu o uso de e-mails de phishing que buscavam, claro, enganar as vítimas, levando-as a clicar em links maliciosos. Esses e-mails de phishing foram enviados não apenas para bancos no Peru, mas também em outros países. E algumas dessas mensagens também tinham lá anexos maliciosos que instalavam o ransomware Sansan, que tem a capacidade de se espalhar pela rede. Mesmo sob os ataques, essas entidades financeiras do país disseram que nenhum banco sofreu duramente e em algumas instituições isso pode ser contido sem maiores problemas. E ainda falando sobre bancos, o jornalista Brian Krebs detalhou essa semana um grande ataque realizado contra o Banco Cosmos, na Índia. O banco perdeu cerca de 13,5 milhões de dólares em cash out, ou seja, o roubo aí se valeu de transferências fraudulentas e também de saques realizados em caixas eletrônicos. Isso, claro, acontece quando a infraestrutura interna do banco está comprometida e os saques não são contabilizados. Vimos esse ano uma série de ataques contra os bancos que agora já se tornaram vítimas. Falha Zero Day afeta Windows 10. E nessa última semana vimos uma pesquisadora de segurança divulgar em sua conta no Twitter uma nova falha Zero Day que afeta o Windows 10. A pesquisadora afirmou em sua conta através de diversos tweets que encontrou a falha e que chegou a reportar essa falha para a Microsoft. A pesquisadora, usando o nome de Sandbox Escaper, detalhou na sua conta o funcionamento desse Zero Day e também como ela tentou comunicar a Microsoft sobre o ocorrido e de como ela não recebeu uma resposta satisfatória. Não sabemos todos os detalhes, né, dessa comunicação da pesquisadora com a Microsoft. Ela decidiu então tornar os detalhes técnicos do Zero Day públicos em sua conta e de fato ela fez. De fato ela fez aí, tornando esses dados públicos para qualquer um, né? E além disso, ela também publicou os detalhes dessa falha no GitHub. A falha afeta sistemas Windows 10 e 64 bits e explora vulnerabilidades presentes no agendador de tarefas através da gerência do sistema de ALPC, que é o Advanced Local Procedure Call. A Microsoft foi bastante rápida na resposta e já publicou uma atualização corrigindo o erro. Mas o fato mais interessante é que, após divulgar essa notícia, a pesquisadora apagou a sua conta no Twitter e também todo o conteúdo público lá que estava disponível nas suas contas no GitHub, detalhando a vulnerabilidade. Foi também aí aventado que a pesquisadora tentou vender detalhes dessa falha Zero Day para interessados, mas que devido ao fato de não terem compradores, então ela teria resolvido aí decidir publicar isso em suas contas em redes sociais. Nós sabemos que há um grande serviço underground, uma grande quantidade de serviços undergrounds e também serviços públicos que compram vulnerabilidades, programas de bug bounty, né? E claro, uma vulnerabilidade do Windows sempre tem compradores interessados, mas parece que não ocorreu nesse caso. Se você utiliza o Windows 10, mantenha sempre o sistema com as atualizações automáticas ativadas. A segurança da informação em Moçambique. E agora, para terminar essa primeira parte do resumo de notícias, eu quero comentar com os nossos ouvintes que eu estive nesses dias atrás visitando Maputo, a capital de Moçambique, e lá nós tivemos contato com profissionais da segurança da informação. Eu gostaria de deixar vocês agora na última parte do programa com duas entrevistas que nós realizamos lá no país com membros do CERT, que é a equipe que lida e trata incidentes de segurança no país. Uma oportunidade aí para que os ouvintes do Segurança Legal conheçam melhor como funciona a segurança da informação nesse outro país que, vejam vocês, também fala português. Deixo vocês, portanto, agora na continuação com as entrevistas. Voltamos a nos falar na próxima edição. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Falamos diretamente de Maputo, Moçambique. Maputo é a capital de Moçambique. É um país amigo e um país irmão do Brasil que fala o mesmo idioma, que também foi colonizado pelos portugueses. Aqui estamos essa semana tendo contato com a comunidade de segurança do país e com pessoas que trabalham na área da segurança da informação aqui nesse país. Moçambique é um país bastante dinâmico, está localizado aqui no sul da África. Enquanto estávamos aqui nesses dias, tivemos contato com o CERT de Moçambique, é o Computer Emergency Response Team, é um CERT nacional que tem atuação local e, claro, responde a incidentes e faz todo um trabalho de pesquisas e análises da rede de internet moçambicana e, claro, analisa também as questões relacionadas à segurança no país. O governo moçambicano, a sociedade moçambicana é muito próxima ao Brasil, afinal de contas falamos a mesma língua, e há, claro, um constante aí exchange de informações, de dados, e muitos brasileiros aqui na capital do país, Maputo, onde há esse contato também com empresas, com entidades portuguesas, que o Portugal também foi o colonizador aqui do país. Então, sentimos-nos privilegiados aqui essa semana em ter contato com a comunidade de segurança moçambicana, mas para falar mais sobre esse tema, eu tenho aqui convidados. Está aqui comigo hoje o Antônio Godinho. O Antônio é um membro ativo da comunidade de segurança aqui em Moçambique. Ele vai se apresentar e vai saudar os ouvintes do Segurança Legal. Olá, Antônio, tudo bem com você? Alô, tudo bem. Eu sou Antônio Godinho, trabalho na Universidade Eduardo Mondlane, aqui em Moçambique. Faço a gestão do domínio MZ para o país. Faço também a gestão do Internet Exchange. E faço também a parte da segurança e faço parte do CERT, que é uma iniciativa que nós começamos, né, em conjunto com várias entidades, né, bancos, provedores. Uhum. Empresas privadas? Empresas privadas, sim. Sim. Sim. É interessante, Antônio. Então você trabalha na universidade e é o atual gestor do Ponto MZ, que é o top level domain aqui do país. Conte para nós um pouco mais sobre o surgimento da internet comercial aqui em Moçambique e como é a gestão dos domínios nacionais aqui no país. Bom, aqui os domínios começaram mais ou menos, começou a internet mais ou menos em 95, né? Uhum. O domínio foi registrado em 92, o top level domain. Em 95 só é que começou uma atividade pelos utilizadores, né? Uhum. E não foi até 97 que começaram os registros, né? Uhum. Os registros comerciais, e as pessoas começaram a se ligar à internet, claro, com dial-up na altura, né? Sim, sim. Então a internet foi evoluindo e pronto, agora chegamos a uma altura em que a internet tem muito mais penetração aqui no país, né? Uhum. E aí também traz esses problemas atuais da segurança, né? Porque uhum. o pessoal não está habituado a pensar em segurança, né? O pessoal está habituado em usar a internet, né? E aí surge o grande problema atual da segurança, né? Os casos de phishing, todos esses casos, quer dizer, atuais de vírus, malware. Sim. Isto é uma coisa enorme aqui, né? Porque muita gente simplesmente não tem um awareness, né? Do problema, e qualquer coisa que aparece no computador e tudo mais, o pessoal cai facilmente para esses esquemas, né? Que é aquelas coisas dos attachments e tudo mais. E pronto, é o que a gente está a tentar fazer com a iniciativa do CERT, é trazer o awareness, né? para o pessoal, porque muito pessoal não sabe mesmo, não sabe porque que de repente foi hacked, ou foi levaram o dinheiro, ou sim, entraram na conta, não percebe, porque uhum. pronto, lá respondeu um e-mail, ou lá deu as suas credenciais. Então é mesmo um problema grave aqui, né? Portanto, a todos os níveis, né? A nível de bancários, o pessoal do banco recebe aqueles e-mails de phishing, uhum. pá, logo faz clique no link, sim, vai lá, mete os seus credenciais, pá, não tem ideia. Tipo, qualquer e-mail que recebe para ele é e-mail do banco. Sim, sim, sim, claro. É, o problema do awareness, a conscientização sobre problemas de segurança, é um problema também no Brasil, como os ouvintes do programa já sabem, e o mesmo ocorre aqui em Moçambique. Os ataques não são muito diferentes. Nós temos ataques de phishing bastante comuns por aqui. E, claro, os mesmos ataques que chegam no Brasil são desenvolvidos e chegam até aqui ao país. Antônio, como você vê a conscientização de segurança nas empresas moçambicanas? É algo ainda que tem que ser melhorado? Claro, claro. Ainda existem muitas lacunas, né, neste aspecto. Muitas empresas não olham para a área de segurança. Eles olham simplesmente para a sua rede, está a funcionar, consigo aceder ao meu aplicação ou qualquer uhum. coisa, e não pensam muito na área de segurança, né? Portanto, há muitos problemas, ainda há muita coisa por divulgar. Mas pronto, são estas iniciativas que a gente está a tentar fazer. Foi esta a razão da criação do CERT, para divulgar esta informação, né? O melhor que podemos, né? E agora pronto, agora pelo menos há muitas iniciativas aqui em Moçambique nesse aspecto. Portanto, já existem agora muitas entidades a querem criar os seus CERTs locais, né? CERTs que, como é que se diz, regionais, não é regionais, só institucionais. Também, então, tipo bancos, né? Criar, sim, o CERT do banco, em criar o CERT das entidades de provedores de internet, coisas assim. Já existem iniciativas, mas ainda está num processo embrionário. Né? Tá ótimo. Falamos com o Antônio Godinho, membro do CERT moçambicano e também controlador do Top Level Domain aqui de Moçambique, que nos falou sobre a situação dos ataques e a conscientização de segurança aqui no país. Muito bem, ouvintes do Segurança Legal, continuamos aqui em contato com o CERT de Moçambique. Dessa vez nós vamos conversar com o André Tenreiro. Ele é um membro do CERT e também participa aqui em pesquisas e investigações sobre a segurança, o estado da segurança em Moçambique, e vai compartilhar alguns dados conosco hoje. André, como vai? Tudo bem? Olá, Fábio. Tudo bem? Obrigado. Muito bem. Ô, André, conta um pouco para os nossos ouvintes como é o trabalho desenvolvido pelo CERT aqui em Moçambique. Bom, nós fazemos muito trabalho de consciencialização a nível de informar as pessoas quais são as vulnerabilidades que afetam o nosso país, como é que as pessoas estão suscetíveis aos perigos da cybersecurity, como é que isso pode afetá-las. Portanto, fazemos muito um trabalho de consciencialização de base, porque o nível de literacia informática em Moçambique é muito, muito, muito baixo. Exatamente. Um dos eventos organizados pelo CERT aqui é o Tech Talks, onde eles convidam profissionais do país para apresentarem seus trabalhos para a comunidade. E eu tive o privilégio de apresentar na última edição, eu e meu companheiro Thiago Marques, nós apresentamos as nossas pesquisas também que nós realizamos junto à comunidade de segurança moçambicana e, como eu já havia dito no começo, um país amigo, irmão, que fala a mesma língua. É muito bom termos esse contato e vermos a realidade da segurança também no país. André, eu sei que vocês desenvolveram alguns trabalhos de pesquisa dentro do CERT, especialmente a instalação de um honeypot, e os resultados desse honeypot de coleta dos dados foi algo muito interessante. Compartilha conosco o que vocês encontraram com esse honeypot. Sim, foi muito interessante e foi algo inesperado. Nós instalamos o honeypot e a nossa expectativa é que de imediato nós começássemos a sofrer ataques da China, porque normalmente é o típico. Para surpresa nossa, nós começamos a sofrer, a maioria dos ataques foram de Moçambique, porque inúmeros IPs vizinhos estavam infectados, nomeadamente numa instituição conhecida do país. Nós descobrimos que um dos IPs que estavam infectados, que era um DVR. Um DVR, sim. Em que estava severamente infectado e estava a tentar fazer hack do nosso honeypot. Nós acedemos à máquina e vimos que se tratava de um DVR e informamos ao responsável da área que realmente que havia ali uma falha de segurança grave. Entre outras coisas, descobrimos algo interessante. Descobrimos que a maior parte dos ataques no nosso país, há muito varrimento dos IPs à procura de portas CIPs. Isto porquê? Porque tivemos alguns casos em que havia empresas que tinham servidores CIPs e com segurança fraca, os atacantes conseguiam aceder a esses servidores CIP e com isso faziam inúmeras chamadas para números estrangeiros, números premium, e com isso ganhavam uma margem de lucro. Exato. Só para esclarecer os nossos ouvintes, o protocolo CIP, ele é usado geralmente em comunicações, em telecomunicações e também em redes voice over IP, né? VoIP, né? Exatamente. Sim. Então esse foi um dos protocolos mais usados nos ataques. Sim, foi o mais usado. O segundo, descobrimos que era o SMB, que é muito conhecido pelo WannaCry. Exato. Também Moçambique foi um dos países gravemente afetados pelo WannaCry. Sim, algo muito interessante, porque geralmente ao instalar um honeypot no Brasil, o primeiro ataque recebido geralmente vai ser a tentativa de instalação de um sample do Mirai. Como nós sabemos, o Mirai é uma botnet que tem atacado ataques automatizados em todo o mundo, e no Brasil é o tipo de ataque mais comum, enquanto que aqui na África Austral, especialmente em Moçambique, o ataque mais comum recebido por essa honeypot tentava explorar o protocolo CIP, e que, claro, aí permite essas ligações. Muito interessante, André. Conta para nós também, vocês fizeram um projeto de escaneio de toda a rede de internet no país e que levantou as portas abertas, vulneráveis, um projeto de mass scan que também trouxe resultados muito interessantes. Compartilha com os nossos ouvintes. Sim, claro. Nós somos esse projeto de Projeto Zero, porque foi o primeiro projeto que nós pensamos fazer. O que nós fizemos foi nada mais, nada menos do que fazer um varrimento de todos os endereços de IP em Moçambique e com isso tirar a informação de quais os servidores, quais as versões de software que estão a correr na máquina e com isso perceber quais são as vulnerabilidades que afetam o nosso país. E descobrimos muitas, mas mesmo muitas vulnerabilidades com consideradas críticas com a nota 10 sobre 10, o que é mesmo, mesmo muito grave. Sim. Sim, interessante. Eu imagino que se tal processo fosse realizado no Brasil, também os números e os sistemas vulneráveis expostos, como já demonstra o Shodan, que os nossos ouvintes provavelmente conhecem, seriam números muito grandes. Para terminar, André, eu gostaria que você falasse sobre um sistema de pagamento local existente aqui na África, que é bastante popular, é o M-Pesa, né? É um sistema de pagamento onde as pessoas utilizam os créditos no celular para fazer o pagamento. E é um sistema que muitos brasileiros não conhecem. No Brasil nós temos um sistema de pagamento local conhecido como boletos, só existe lá no Brasil e é um sistema bastante popular, enquanto que aqui na África, em vários países da África, inclusive em Moçambique, nós temos o M-Pesa, que é um sistema que envolve os números de celular. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes de Segurança Legal sobre esse sistema e o que o torna tão popular aqui na África. Bom, o M-Pesa é o sistema mais popular em Moçambique, mas existem outros das três operadoras. Para contextualizar, em África existem meios rurais onde as pessoas têm que caminhar 200, 300, 400 quilómetros para ir a uma agência mais próxima. E são pessoas muito pobres que não têm acesso a bancos. Então, o sistema de mobile banking permite que a pessoa não precisa ter uma conta bancária, tem associado um número, tem uma espécie de banco, ok? Em que deposita dinheiro e levanta e facilmente consegue enviar dinheiro através de pessoas com o mesmo serviço. É muito popular em Moçambique, já existem milhões de clientes com esse sistema. Eu pessoalmente, por exemplo, eu pago a minha empregada em casa com M-Pesa, eu pago a conta da luz, a conta da água, faço inúmeros pagamentos da televisão, tudo pelo sistema M-Pesa. E eu não estou certo, mas eu sei que isto todo o move cerca de 18% ou de 15% do PIB nacional. Uau. Passa pelo M-Pesa, é extremamente popular em Moçambique. Sim. Isso é bastante interessante, porque o M-Pesa se estabeleceu como uma forma de pagamento muito popular em vários países africanos, inclusive aqui em Moçambique. André, há fraudes relacionadas ao uso do M-Pesa? Porque eu imagino que um sistema tão popular às vezes pode ter problemas. No Brasil, com o sistema de boletos, nós tivemos bastante problemas com fraudes, inclusive de códigos maliciosos que mudavam o conteúdo do boleto, os nossos ouvintes bem conhecem. Eu imagino que um sistema bastante popular aqui na África também deve ter tido alguns problemas. Como é então o uso e os casos de fraudes envolvendo o M-Pesa? Bom, Moçambique, como sendo um país extremamente pobre, e há sempre tentativas de fraude, temos em Moçambique, temos muitas tentativas de fraude através do SIM swap, tal como eu sei que acontece no Brasil. É um problema que está a acontecer em Moçambique, que tem bastante visibilidade, porque mexe com a reputação das operadoras, dos bancos, etc. E nós estamos a trabalhar, o CERT e as operadoras e os bancos estão a trabalhar no sentido de construir um sistema de proteção desses SIM swaps, para que seja mais difícil a fraude sem swap, até obviamente aparecer outra forma. Que interessante. Então os nossos ouvintes podem observar que a realidade aqui na África Austral, inclusive em Moçambique, não é muito diferente da realidade brasileira, onde nós temos ataques aos diferentes sistemas de pagamento, e aqui, claro, pela popularidade do pagamento com o celular, também há casos de fraudes. Mas que boa notícia, então os órgãos aqui do país já se mobilizaram para diminuir esse número de fraudes. Sem dúvida uma realidade muito interessante que muitos brasileiros não conhecem desse país que também fala português aqui, Moçambique. Nós falamos com André Tenreiro, membro do CERT Nacional em Moçambique.